3601. Preparo 360, só 3601. Autoriza pro Edipide pro 3601. Autorizado pro Gileda da presente. Leda, abraço. Do Salvador é o Sam Mike Hotel Índia. Prossiga. Mike Hotel Índia pedindo autorização para regresso à posição 9 do Pátio 1. Autorizado. 60 graus aqui na Alfa. Autorizado, autorizado. É, muito obrigado. Vai, vai. Aqui é o Xinané 251, no sentido da Delta, no remoto, no gate 8 para Guarulhos. Xinané 251, bom dia. Guarulhos autorizado, 360, upers 116. Recalda 110, curva direita, da El, Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5006. Pesado Guarulhos 360, pela Brusk 10, decolada 10, com curva direita, da El, Leda Bridge, 5006, transponde 1208, autorizado 360, Xinané 6259. Pode ingressar na Taxiway Juliette, portão 09. Chalé 6251, pushback acionamento, gate número 8. 6251 vai coordenar com a equipe de solo. E tem agora a aeronave rebocando no pátio 1, vai passar a retaguarda. Assim que o mesmo livrar, autorizado pushback acionamento no 08, chama para o táxi. Se o senhor preferir, pode acionar na posição. Afirmativa, vou coordenar com a manutenção após a passagem da aeronave em reboque. Puxa, reporta o táxi. Ô, Mike, Mike até o Índio, né? Escuta. Escuta, na medida do possível, agilizando, tem um tráfego agora no 08, chama o push. Pode ser,